para isso que nos procuram. Para consertarmos as próprias besteiras que vocês fazem. Pela má fama que já foi espalhada de todos nós. É isso que fazem. Em vez de buscar em vocês a própria sabedoria para poder vocês mesmos resolverem os próximos conflitos, vocês buscam a previsão do futuro para adiar um sofrimento que é inadiável. Acham que nós estamos aqui para evitar que vocês sofram desilusões amorosas. E não é esse o nosso intuito. Então qual que é o intuito verdadeiro da Pombogira na Umbanda? Repetindo, eu sei que a senhora já falou. Assistenciar todos aqueles que ainda não sabem o conceito de amor de uma Pombogira. Nunca se esqueçam que para chegar nas rosas, sempre passarão pelos espinhos primeiro. A vaidade te faz acumular ferramentas que não lhe são úteis na prova. Olha aí. E na hora da prova, não tens as ferramentas necessárias. E nem a praticidade. E nem a praticidade. Porque tá pesado, carregando coisas desnecessárias. Enquanto poderia ter juntado apenas o útil passado na prova, está num estado feliz. Pataki precisa ter feito maldade no passado. Aqui onde? Em qualquer lugar. Tá que certo. Vocês estejam presentes aqui. Na Terra, né? É. Encarnado. Em qualquer lugar aqui. Até no mundo espiritual, é. É o que pronto. Graças a Deus. Isso que fazes é de coração. Não tem necessidade de ser sempre bem executado. Oh, se o que fazes é de coração, não tem necessidade de ser sempre bem executado, é isso? Correto. Uau. E salve a força de todos vocês. Salve. Qual é o nome da senhora? Maria Padilha. Dona Maria Padilha, a senhora é a Dona Maria Padilha das Almas? Sim. Claro. Por que das Almas? Porque é o campo onde a gente está em atuação. Ah. É o campo onde vocês estão em atuação. Claro. Sim. Qual que é o trabalho da Pombogira na Umbanda? Desprender aqueles que acham que o caminho do amor se resume apenas em relacionamentos. A senhora pode repetir? Desprender aqueles que acham que o caminho do amor é baseado só em relacionamentos. Só procura um pombagira quando se trata de buscar um amor interesseiro. Acha que somos cupidos do astral? Cupidos do astral, claro. Não é essa a nossa essência. Não temos necessidade de formar romances. Isso é predestinado por vocês mesmos. A gente só auxilia no bom convívio que vocês possam ter um com os outros. É verdade que toda pombogira, para ser capaz de ajudar alguém, tem que ter sofrido muito por amor? Nem sempre. Mas os que sofrem aprendem mais. Vocês preferem assim. Vocês preferem aprender pela dor do que pela amor. A senhora sente que nós preferimos aprender pela dor do que pelo amor? Sim. Se assim não fosse, sofreriam menos. Oh. Não botariam a mão no fogo para ver que queima. Claro. Ficariam as mãos nos espinhos para ver que espetam. Como que a senhora falou por último? Não ficaria? Ficariam as mãos nos espinhos que espetam. Pronto. Maria Padilha, eu pedi à senhora de converter o aparelho aí para ele falar um pouquinho mais alto. Pode ser? Que pode ser, sim. Sem tirar a sua, essência. Sua essência. Com certeza. Quando se fala em essência, sim, a senhora percebe a mulher vivendo muito da sua essência ou muito pouco? Depende da mulher. Do que ela busca. Há aquelas que buscam apenas satisfazer vontades sociais, esquecem das suas essências. Se ocupam com as convenções sociais e esquecem de suas essências. Sim. Se preocupam muito em fazer o que falam que deve ser feito, em vez de fazer aquilo que lhe agrada pessoalmente o seu coração. Assim deve ser feito. Em todas as ocasiões. Nossa. A senhora vê muito a Pombogira sendo vista como cupido. Por quê? Porque é só para isso que nos procuram. Para consertarmos as próprias besteiras que vocês fazem. Pela má fama que já foi espalhada de todos nós. É isso que fazem. Em vez de buscar em vocês a própria sabedoria para poder vocês mesmos resolverem os próximos conflitos, vocês buscam a previsão do futuro para adiar um sofrimento que é inadiável. Acham que nós estamos aqui para evitar que vocês sofram desilusões amorosas. E não é esse o nosso intuito. Então, qual que é o intuito verdadeiro da Pombogira na Umbanda? Repetindo, eu sei que a senhora já falou. Assistenciar todos aqueles que ainda não sabem o conceito de amor de uma Pombogira. Qual que é o conceito de amor que tem uma Pombogira? Incondicional. Amor é aquele incondicional. O resto é conveniência. Convém. O resto é o que convém. Eu amo. Desde que. Se vem um desde que. Se vem um mas. Se vem um porém. Se vem um necessito de. Não é amor. É troca de interesse. Troca de interesse apenas, claro. Exato. Quais são os maiores mitos a respeito da Pombogira? Toda Pombogira foi prostituta. Toda Pombogira foi rainha de cabaré. Toda Pombogira foi viciada. Toda Pombogira traz o seu amor no sétimo dia. Toda Pombogira dá gargalhada na encruzilhada. Como a senhora responde às pessoas que dizem que Padilha é especialista em roubar marido dos outros? Provavelmente, elas não foram o suficiente para o marido, para ele procurar outra pessoa. Provavelmente. Elas não foram o suficiente para o marido, para ele procurar outra pessoa. Ah. Não o suficiente de ser incapaz. O suficiente de não ser necessário para satisfazer o seu caminho. Qual a necessidade de uma Pombogira roubar o marido do outro? Realmente. Do que precisa uma Pombogira que vem de um homem? Nós sabemos fazer nossas próprias coisas. Nós sabemos fazer. Nossas próprias coisas. O que a senhora quer dizer com isso? Que muitos acham que Pombagira vive em torno de homem. Nunca precisamos. A troca é recíproca. Nós ajudamos eles, eles nos ajudam. Não vocês. Porque eu não tenho que procurar como um homem da terra. O que tens a oferecer a um homem da terra, uma pombogira? É, realmente. O que pode me auxiliar na minha caminhada? Sim. Caiu é o quê? É nada. Então a senhora aí acaba sendo perseguida mais por um preconceito do que uma verdade fundamentada. A senhora não, todas as padilhas, né? Toda a Umbanda. Não só nós. Vocês espalham muito mais conceitos do que verdade. Esse é o defeito de vocês. Eu vou trazer aqui algumas propostas para a senhora de tipo de pergunta que as pessoas fazem diante de uma padilha e ver como que a senhora responderia para o coletivo aqui aprender com a reação que a senhora tem perante essa questão. A primeira que nos chega é: como vai ser minha vida esse ano? Depende de você. Não sei qual vão ser as ações. Como posso dizer como vai ser os resultados? Uma coisa é certa. Se fizer o mesmo que fez no ano que passou, será a mesma. Quer que a sua vida mude, mude você primeiro. Boa. Eu deveria desistir de quem eu amo para me mudar de cidade? O que eu responderia disso? É. O que te traz de bom que você ama e o que te trará de bom mudar de cidade? Coloque na balança e veja para o seu próprio coração. Escolhe. Sempre coloquemos na balança e consultemos o coração. Sim. Claro que sim. Quando se diz consultar o coração, a gente falou até um pouco com o vô, sabendo que nós não somos cardiologistas, muita gente vai querer tirar a interpretação literal. Explica para essas pessoas o que é consultar o coração e por que é importante. Ver o que os seus sentimentos dizem das sugestões. O que o seu sentimento diz de ficar pelo amor. O que o seu sentimento e a sua razão diz sobre mudar de cidade. Coloque na balança e veja qual é mais benéfico. Aí a pessoa fica frustrada diante de Maria Padilha. Eu vim procurar a resposta. Se fosse para ouvir que é para ouvir meu coração, eu não precisava inteiro de Umbanda, a senhora responde o quê? Vem fazer o que aqui? É simples. O problema é que vocês querem as respostas que vocês querem ouvir. Se vieram para ouvir o que querem, fiquem em casa. Querem que Padilha decida pelas pessoas, né? Não decido por ninguém, apenas por mim. O que acontece, dona Maria Padilha, se um médium se disfarça de Exu ou se finge de Pombogira com ele no futuro? Só ele pode dizer. Vai depender do quanto ele finge, do porquê ele finge, do que ele faz. Não posso dar um conceito concretizado sobre algo que é subjetivo. Então depende do que cada um faz. Sim. E suas intenções também? Com certeza, acima de tudo. Claro, às vezes nem tem maldade, né? Mas a pessoa acha que está incorporada. Às vezes é inexperiente. Falta de habilidade, falta de informação. Olha aí. Uma pessoa chega diante de Padilha e diz assim: eu gostaria de saber se minhas decisões amorosas estão corretas. E aí? Quais são os resultados dos seus relacionamentos? Ah, então a senhora diria: olhe para os resultados. Sim. Se são bons resultados, é sinônimo de uma boa escolha. Se não são bons resultados, são sinônimos de uma má escolha. Uhum. O problema é que muitos querem consultar uma pombagira para fazer as perguntas óbvias das respostas. Uhum. E ainda se incomodam de serem respondidas com óbvio. Nossa, realmente. Porque a senhora não pode desempoderar ninguém. Não. Nem ponderar. Uhum. Nem empoderar? Ah. Por que eu faria isso? Ah, sim. Aí a pessoa começa a se achar, né? Ah, simples. Qual que é a sua atitude quando alguém chega e pede a senhora de fazer magia do mal? Procure outra pessoa. Isso não é um trabalho que eu faço. A senhora não faz. E ponto. Por qual motivo eu faria? Realmente? Uma necessidade. Não condiz com o meu campo de atuação. Como as guardiãs atuam no desenvolvimento do amor próprio? Ensinando que, independente de tudo, você é perfeito. E se se acha imperfeito, aceite suas imperfeições com amor. Nossa. Aceite suas imperfeições com amor. Sim. O óbvio parece nunca ficar ultrapassado, né? É sempre a melhor resposta. Sabe? Não sai de moda, né? Nunca. Olha aí. Nossa. Quando a pessoa pergunta para a senhora: Dona Maria Padilha, o que me aguarda? Não sei o que plantas. Onde bates? Ah, olha aí. O que procuras? Será o que te aguarda? O que plantas? É uma pergunta óbvia, né? Sim. Se bate na porta do carteiro, vai esperar quem? Olha. O açougueiro que não verá. Saibas onde bate, saberás quem atende. Simples. Sim. O que representa a fidelidade no mundo espiritual? Perseverante nas suas próprias afirmações. A senhora pode repetir? Ser perseverante nas suas próprias afirmações. Como assim? Se você diz que algo é certo, permaneça naquilo. Se aquilo lhe faz bem, ser fiel é nunca trair um conceito, crença ou qualquer outro que seja. Então, que comece por não trair um conceito ou um princípio. Com certeza. Estará sendo infiel com a pior das pessoas quando fazer isso. Estará sendo infiel com você mesmo. A senhora acredita que as pessoas traem os seus próprios princípios e abrem mão de seus valores porque buscam satisfazer um desejo que aprenderam ser bom? Muitos se perdem nesse caminho. O gozo efêmero ilude muitos que só têm olhos para o agora. Por que algumas filhas de santo não são felizes no amor? Há causas subjetivas. Não há um conceito específico para isso. Algumas filhas de santos podem ser infelizes por vários motivos. Uma pode ser porque não ama, outra pode ser porque não quer uma coisa boa. Por vários conceitos. Não posso concretizar isso. Mas então o senhor está dizendo que há causas subjetivas e o motivo dela pode ser igual o motivo de uma outra mulher que não é filha de santo. Não é o motivo que faz o resultado. É o que você reage com o motivo que tem. Como é essa reação? Não é o que chega até você, é o que você faz com que chegue. Então é a sua reação que importa. Sim. Então, para alguém reagir, a respeito do amor, enquanto na condição de filha de santo, deveria buscar aplicar o que ouviu de Padilha? Primeiramente, por que buscas o amor? Oh. Qual o intuito desse amor? É um amor para simplesmente mostrar que tem um companheiro? É um amor para simplesmente se sentir amada? É um amor para simplesmente se envaidecer? Procure primeiro a causa da busca do seu amor. Depois descobrirá o motivo de não ter. Aham. Então as pessoas devem buscar primeiro o porquê que elas procuram o amor e logo descobrirão o motivo de não ter. Sim. A senhora acha que há pessoas que procuram amor por razões erradas? O que seriam razões erradas? Razão errada seria, por exemplo, elas quererem o que é do outro. Isso significa querer um amor que já tem dono? É. Já está explicado porque não é seu. Ah. É o óbvio. Claro. Já tem dom. Razões erradas seria, por exemplo, não querer pro outro que não quer pra si. A pessoa dizer, eu não gostaria de ser traída, mas trai. Não gostaria que ficasse mexendo com quem eu amo pra tirar de mim, mas fica mexendo com quem os outros amam pra tirar dos outros. Mais ou menos isso, fazendo errado no... Na senda do amor, né? E a primeira pergunta seria se tem pessoas que buscam amor para isso? É. Fazendo coisas erradas? É, olha lá, realmente. Qual o motivo de querer o amor que é do outro? Isso é falta de amor em si mesmo. Já que eu não me amo, eu tomo o amor do outro. E eu não consigo tomar o amor do outro e me frustro. E aí eu reclamo da vida que ninguém me ama. Olha outra questão que chegam para a dona Padilha e fazem. Senhora, os maiores respeitos pela sua banda. Já chega aí demonstrando muito respeito. Sabe. Aí diz assim, não há nenhum homem bom para mim, para que eu consiga amar? Ou será que o problema está em mim? Eu não consigo perceber esse bloqueio, essa barreira. Qual tipo de homem você procura? Olha. Às vezes o erro não está em você. Às vezes o erro está na busca. Está na busca? Sim. Claro. É buscar alguém que está fora da sua sintonia, é? Sim. Buscar alguém que não está no seu padrão. E quando eu me digo padrão, eu não digo alguém que é bonito demais ou feio demais para você. Alguém que é rico demais ou pobre demais. Eu digo que simplesmente não é alguém que bate com a sua vibração. Um pode se amarrar. E qual a necessidade de depender sempre de um homem? E qual a necessidade de depender sempre de um homem? Porque não pode ser feliz enquanto está só. Se você não é feliz consigo mesmo, você nunca vai ser feliz com alguém. A pessoa chega diante de Padilha e diz: a pessoa separou de mim. Um rapaz falando. Mas ela não sabe ainda o quanto a amo. Aí vai dizer a senhora: quero fazer uma amarração para ela voltar. Que amor, hein? Não, mas é, a amarração é só para ela voltar, mas eu vou tratá-la como uma rainha. Independente. E daí? E daí? Primeiramente, já não está tratando como uma rainha, já não está respeitando. Já começa por desrespeitá-la, não tratando-a como uma rainha, é isso? Sim. Uma rainha não faz o que queres? Uma rainha é livre, ué. Se ela é livre, por que buscar uma? É só pra ela ver o que é melhor pra vida dela, ele diz. Quem te garante que sabe o que é melhor pra vida dela? Quem garante que alguém sabe o que é melhor pra vida do outro, né? Só o próprio sabe. Às vezes nem o próprio sabe. E o outro vai saber? Se nem a própria pessoa sabe, a senhora tá dizendo, como o outro pode acreditar se saber? Sim. Eu acredito que o amor, ele se manifesta independente de qualquer forma. Se o amor dele é tão grande, não é possível que essa pessoa é tão cega. É, agora. Tem algo a ser revisto nesses conceitos. Sim. Claro que sim. Como eu posso ajudar um amigo que tenha problemas com drogas e salve as suas forças e salve a sua banda? Problema com droga. Primeiramente, o amigo tem que reconhecer que a droga é um problema. Ah, é, realmente. Se ele não vê como um problema, ele não vai buscar nenhuma solução para desistir de tal. Conscientização é o primeiro passo. Conscientização é o primeiro passo. Claro. Tem a ver com amor próprio? A pessoa se drogar porque ela acha que está fazendo certo. E ali tem um gozo. Ou uma válvula de escape. Às vezes fazes para esquecer do que tens como obrigação. Às vezes fazes para esquecer das responsabilidades, dos problemas. Cada um tem seus motivos. Mas se queres ajudar alguém, primeiro você tem que se conscientizar de que faz mal. Se ele não se vê como um mal, não há como tirar. É, a pessoa não tem consciência que aquilo é um, no fundo, está fazendo mal. Ela acha que está fazendo bem, né? Aí enquanto não tiver essa consciência, você pode falar o que quiser. Fazer ela refletir. A reflexão leva à conscientização. Bom. A reflexão leva à conscientização. Sim. Claro. Questão. Por que quando se trata de trabalhos para trazer ou tirar amor, as pessoas, na maioria das vezes, dizem que é culpa de uma pombogira? Quem que pede? Quem? Quem é que pede? É igual o Cetiriri falou lá no Rio de Janeiro. Quem que é o diabo na história do demônio? Quem faz o que vem pedir? Quem vem pedir? Simplesmente. Do que tem a culpa eu. Com todas as outras bombogiras. De vocês não aceitarem que nem todos os amores te querem. Então, por que as pessoas fazem isso? A senhora disse que seria o quê? Preconceito? A pessoa ter uma visão superficial do negócio? Simplesmente fazem por não reconhecer que são eles os próprios criadores de tudo. Fazem por não reconhecer que são eles próprios os criadores de tudo, tudo o que? Tudo que lhes é feito mal. Todo mal convém a eles mesmos. Pombagira não faz nada para ninguém. Pombagira retribui. Só isso. Se me dares rosas, te darei rosas. Se me der espinhos, te darei espinhos. As pombogiras nos acompanham quando passamos por uma encruzilhada. Eu gostaria que a senhora respondesse em dois momentos, encruzilhada física e encruzilhada que são mental, emocional e, por que não, espiritual. Depende da necessidade. Precisar de uma pombogira em qualquer lugar, ela estará. Se não houver necessidades, não tem necessidade de alistar. E se a pessoa disser, mas eu quero, porque eu passo por lá mais tranquilamente, se estiver acompanhado ou acompanhada da senhora ou do meu Exu? Por que queres a companhia do seu Exu? Tem medo de quê? O que te põe medo? Eu diria que às vezes as pessoas têm medo de passar por uma encruzilhada da vida, porque temem escorregar e não conseguir levantar. Se escorregares e ficares no chão, pode ter certeza que é uma escolha sua. Sempre haverá alguém para lhe dar a mão e te ajudar a levantar. Vamos lá. Comenta essa colocação. Quisera eu poder um dia caminhar ao lado de Maria Padilha em seu lindo jardim de rosas vermelhas e sentir o tamanho do amor que esta pombogira carrega em seu peito e transmite às mulheres que são acolhidas em sua colônia sem qualquer tipo de julgamento. As suas obras te levaram aos seus desejos. Ou seja, que suas obras levem-no aos seus desejos, é isso? Sim. Se desejas caminhar num jardim de rosas, junto com Maria Padilha e sentir o seu amor, faça por onde? E chegarás lá com todo amor que lhe façam por onde? Ah, peraí, não é só façam por onde. A senhora falou, façam por onde com todo o amor que lhes é dado. Sim. Todo o amor que lhes é dado deve ser atribuído. Porque fazer por onde é uma coisa, né? Agora fazer amor com todo o amor que nos é dado, aí já dá pra dizer, não, a senhora realmente... Não está dizendo se vira. Se vira porque tem ferramenta para isso. Sim. Não é se vira. Não é desleixado dessa forma. É faça com o que tens. Com todo amor que é possível. A entidade é guia de um único médium ou pode ser guia de outros médiums? Pode ser de outros. Ou seja, a senhora Padilha pertencente a uma falange. Sim. Mas a senhora é um espírito, e aí pode ter 144 espíritos, por exemplo. Sim. E a senhora espírito que se manifesta nesse médium também pode se manifestar em outro. Poder, sim. Claro. Se é necessário, nem sempre. É. Poder não significa que eu faço. É. Tudo lhe pode, mas nem tudo lhe convém. Creio eu que tem pombagiras o suficiente para todos vocês. senhora está dizendo que pode, mas não é uma prática recorrente, ou Sim. uma prática constante. Claro. E a senhora disse que tem padilha suficiente para todo mundo. Ou outras pombagiras, né? Não só existe nós. Como eu faço para incorporar minha pombagira? Sou homem. E aí? Simplesmente se conecte com ela e deixe que ela flua. Esteja de bem consigo. Deixe um bom coração para que possa ajudar o próximo. A não ser que o seu preconceito lhe impeça de o fazer. A senhora disse tenha um bom coração, para quê? Para que possa se conectar conosco. Ué. Então, por exemplo, uma pessoa que rouba galinha não vai poder. Depende da intenção que ela rouba a galinha. Se for para cuidar das crianças. Ó. Aí é considerado. Claro. Considerável, claro, claro. Mas se roubar uma galinha. Porque ninguém rouba assim para maldade contra o outro, né? Ou deve existir. Mas a maioria vai roubar para se beneficiar de alguma forma, né? É mais fácil pedir do que roubar. Sim, realmente. Qual é a raiz da va... Olha a pergunta enviada. Qual é a raiz da vaidade do bicho humano? Quais as consequências este sentimento traz no mundo espiritual e material? É, e ele ainda falou no bicho humano. E a consequência para a espiritualidade e a vida material dessa pessoa. A raiz da vaidade está em conquistar aquilo que não lhe é necessário. A raiz da vaidade. Está em conquistar naquilo que não lhe é necessário. Está em conquistar. Entendi. Está em a pessoa buscar conquistar o que não lhe é necessário, é. Sim. Quer algo que simplesmente o faça se engrandecer. Não tem necessidade. E a consequência disso é querer acumular sempre cada vez mais coisas que não lhe são necessárias. E na hora da sua prova, não terá as ferramentas que lhe são úteis, porque acumulou apenas o desnecessário. Só pode repetir, por gentileza? A vaidade te faz acumular ferramentas que não lhe são úteis na prova. Olha aí. E na hora da prova, não tens as ferramentas necessárias. E nem a praticidade. E nem a praticidade. Porque tá pesado. Carregando coisa desnecessária. Enquanto poderia ter juntado apenas o útil, passado na prova, está no estado feliz. Os médios estão em processo terreno para algum dia estarem em uma falange? Cabe à vontade de Deus, não a minha. Oh. Não sei o caminho dos outros. Então não posso te dizer em conceitos concretos como seria isso. Claro. Qual foi o caminho da senhora? O espírito me soprou aqui. Na onde foi o meu caminho? É, qual foi o caminho da senhora? A senhora foi ali uma filha de santo que entrou com uma falange e virou pombagira? Não foi assim não, né? E todo outro preconceito que existe aqui, outro, não sei se é mito, acredito, a senhora saberá dizer, que para ser pombagira ou para ser Exu tem que ter feito maldade no passado. Para estar aqui precisa ter feito maldade no passado. Aqui onde? Em qualquer lugar. Tá Que certo. vocês estejam presentes aqui. Na Terra, né? É. Encarnado. Em qualquer lugar aqui. Até no mundo espiritual, é. Todos já fizeram maldade. Olha lá. Alguns já se curaram, outros não. Aqueles que ajudam, se curaram. Aqueles que ainda não ajudam, são os pacientes. Boa. Qual a sua visão sobre mulheres que cometem aborto? Cada uma sabe a sua necessidade. Cabe a Deus julgá-la. Nossa, realmente, né? Cada uma sabe a sua necessidade. Cabe a Deus julgá-las. Sim. Pronto. Mas não, a sociedade diz assim, não, mas se eu não falar nada, ela vai fazer de novo. E aí? A sociedade fala muita coisa. E vocês não cumprem. Mas vocês escolhem o que convém cumprir ou não. E o que julgar ou não. Essa é a diferença. Claro. Qual a sua visão sobre quem incentiva o aborto? Não acho necessário. Mas também não sei as intenções daquele que incentiva. Do incentivado. Não cabe a mim fazer esses julgamentos. Muitos sabem o que vivem. Muitos têm as intuições. Muitos precisam aprender. Às vezes é uma experiência que a pessoa tem que viver. Às vezes seja uma prova que ela tem que passar. Achei legal a senhora falar, uma coisa bem óbvia. Que a gente não. Que não cabe a mim julgar. Se a gente incorporasse isso como um princípio, e teve um espírito do. Um diálogo com uma série com o Novox, que falou assim: o maior estudo é você sair à rua e não julgar ninguém. Significa que você aprendeu alguma coisa. Significa que você aprendeu alguma coisa? Sim. Pronto. Querer dar o melhor para as suas entidades pode ser caracterizado como vaidade? Depende. Se for o que é melhor para você, sim. Em questão de vaidade. Se você acha que para nós, o que é melhor é o que você acha que é melhor. Para nós não é necessário. Pois vocês não sabem o que é o melhor para nós. Ah, então o senhor está dizendo assim. É a vaidade querer dar o que vocês acham ser melhor para nós. Sim. Porque não quer dar aquilo que a gente pede. Sim. E o que vocês pedem? De quem? Do nosso aparelho? É. Primeiramente. Uma boa champanhe? Não. Por quê? É um mito aí também. Imagina que é uma boa champanhe e um padê ali com uma carne suculenta, com pétalas de rosas enfeitando, uma champanhe do lado e muito amor na entrega. Muito amor na entrega pode ser com qualquer coisa. Uhum. Mas não necessariamente precisa ser uma champanhe. Mas que se venha com amor, sempre é bem-vindo. Eu diria, no médium, por exemplo, simplesmente que ele... O que a senhora falou? Eu pediria do meu médium. Algo que fosse necessário para o auxílio no próprio trabalho dele. É o que eu peço. Se algo facilita a conexão dele com nós, é o que a gente pede. No fundo, vocês sempre pedem amor, humildade e tolerância, não é? Sim. É um presente bom para vocês, isso. Por que que as pessoas, então, como é que elas vão fazer para ajudar o próximo se elas não julgarem e elas virem as pessoas desamando e não for lá e puxar a orelha do vizinho? Primeiramente, quem é vós para julgar? Tua orelha não tá precisando de puxão não, né? Às vezes, né? Tá lá. Não é puxar a orelha. É saber se aquele está com ouvidos de ouvir. Se ele tem ouvidos para ouvir algo que você possa agregar de forma útil e sem ofensa, deve sim auxiliá-lo. Mas não com a intenção de dizeres que sabe o que é melhor. É simplesmente uma informação que leva a bom senso. Quando chegou a Padilha e disse, a senhora poderia dar notícia do meu irmão? O que é que a senhora responde? Quem é seu irmão? Claro, a senhora procura saber mais, mas se há um espírito que desencarnou, a senhora não tem necessariamente notícia de todo mundo. Não. Por que quer saber do seu irmão? No que pode auxiliar? Não, ela vai se sentir mais tranquila se sabe, souber que ele está bem. Então, simplesmente, digamos que ele está bem. Então, a pessoa deve acreditar que todos estão bem porque estão vivendo suas provas e expiações no canteiro da colheita, daquilo que já plantaram. Sim. Basicamente o que a senhora falou aí é isso, né? Sim. Ah. Ele vai colher o que ele plantou. Se o fruto não foi bom, que faça preces a eles, pedindo a instrução na hora de semear as próximas sementes. Então a senhora sugere que se faça preces e acredite. Sim. Nas leis divinas. De preferência. Claro. Mas a senhora não é alguém que sabe do paradeiro de todos os espíritos que desencarnaram só porque a pessoa chegou na sua frente. Não. Posso consultar. Posso conhecer quem sabe. Posso fazer o possível, mas o impossível não. Nem todo me é cabido. Claro que sim. Uau. É legítimo a gente sentir falta de quem morreu? Depende. Depende de quem morreu. Por quê? E do que ele era pra você. Nesse momento está morrendo alguém que fez falta pra você. Se esse alguém não te remeter sentimento, não faz falta. Se tens um sentimento aquele, é bem provável que sente falta. Claro. Os familiares e os amigos é natural que se sinta falta. Essa falta, ouve-se dizer que normalmente mais atrapalha o espírito que ainda provavelmente vai estar no momento de transição, do que ajudar. Como a senhora vê isso? Depende de como você sente falta. Ah, até sentir falta tem que ter educação, né? Sim. Se você sente falta com o sentimento de saber que ele está chegando no caminho dele e pedindo para que ele seja benevolente, bem visto e bem auxiliado, que mal tem fazer falta? Simplesmente vai ser um motivo para aquele espírito ver que você tem um sentimento puro por ele. E no momento que ele estiver em ascensão, ele poderá te visitar. Para matar a falta que fez. Para? Matar a falta que fez. Para? Voltar para visitar. Matar a saudade, né? É. Tudo dentro do tempo de Deus. E a gente deve ter resignação, então. Sim. Eu tenho fé, a outra questão aqui. na minha guardiã. Peço sempre sua proteção. Essa é uma atitude correta ou não devo pedir nada? Proteção não é pecado pedir. Mas depende para quem pede proteção. É. Se pedes proteção para que auxiliemos no mal que você faz, provavelmente não estará protegido. Mas se pedes proteção para que perseveres no caminho do bem, com certeza estaremos auxiliados. Nossa. O que a pombogira faz no mundo espiritual quando não está incorporada? Auxilia aqueles que ainda estão no estado da ignorância. Auxilia aqueles que ainda estão em estado de ignorância. Sim. O que é um estado de ignorância, Dona Maria Padilha? Estado de ignorância é aquele estado em que ainda você não descobriu o quão bem faz o amor. Nossa! O estado de ignorância é aquele onde você ainda não descobriu o quão bem faz o amor. Quão bem faz o amor. Nossa, realmente. Porque senão a pessoa trataria de pensar, sentir, fazer o que está em sintonia com essa energia e logo efetivaria seu próprio progresso. Sim. Muita gente acredita que não existe amarração, que existe encantamento de amor. E para pegar a pessoa, ela tem que estar ali numa carência. É assim mesmo? Ou independente se a pessoa estiver amando, estiver bem no relacionamento, uma amarração feita pode atrapalhá-la? Depende da intenção negativa que colocas. E depois... qual é o relacionamento que está sempre 100%? Né? Eu ainda não conheci um. Mas o mal procura as brechas. Ah. E fazem o famoso tempestade no copo d'água. Fazem de um motivo pequeno um motivo para um grande problema. O mal procura as brechas. Sim. Como faz pra gente caminhar na Terra sem dar muita brecha pra maldade? Dando muita brecha pra maldade. Olha. Claro que sim. Dona Maria Padilha, quais são as três coisas que a senhora gosta de ver nas pessoas que estão iniciando sua caminhada na espiritualidade? Perseverança. Curiosidade e aceitação. Por que aceitação? Aceitação em que sentido, por gentileza? No sentido de entender que aquilo que buscas tens que cumprir. Ah. A partir do momento que sabes, lhe é cobrado ser feito. Claro. Ou seja, a todo aquele que sabe, mais será cobrado. A quem mais sabe, mais será cobrado. Com certeza. Se não gostas de cobrança, não queira saber demais. Os médiuns conhecem suas entidades antes de encarnar? Pode ser que sim, pode ser que não. E voltam a ter contato com elas após a morte? Pode ser que sim. Não é regra, né? Não. Depende de como ele desencarna. Depende para onde ele vai. Depende do que ele fez. Então podemos dizer que depende porque nada é regra. Sim. Claro. Estamos nos aproximando dos minutos finais. Qual seria, no caso, a sua mensagem final? Busque o amor no seu próprio coração. Sua mensagem final Busque o amor no seu próprio coração. E nunca no coração do outro. E nunca no coração do outro? Sim. Como seria buscar o amor no coração do outro? Necessitar que o outro te ame para que você possa se amar. A senhora percebe uma incidência dessa atitude de sempre buscar o reflexo, ou seja, enquanto está vindo esta energia de amor, eu posso liberar o meu coração para amar. Do contrário, a fábrica fecha. É assim com muitos. É assim com muitos, claro. Se eu não tenho um outro que me ame, eu não consigo me amar. Você não tem um outro que te ama porque você não se ama. Aquilo que queres do outro tem em você. É simples. Muito obrigado. Agora, até antes de terminar, como a senhora tem um conceito muito mais abrangente que muitos de nós a respeito do amor, como que a senhora compreende a homossexualidade? O amor não tem sexo. Uhum. Qual a diferença? Se amas um homem e se amas uma mulher, sendo um homem ou mulher, o que importa é o que fazes com o vosso amor. Caso que me apresentaram aqui. Rapaz busca terreiro de Umbanda e ali dirigente diz aqui, a gente não aceita homossexual não, porque isso aí é um pouco desleixo da sua parte de se religar à sua essência, se não está disposto a isso, procura religião para quê? E aí? Provavelmente teríamos que dizer para esse terreiro de Umbanda não procurar atender as pessoas e nem usar o nome da Umbanda, porque eles ainda julgam o próximo e isso não condiz com a nossa essência. Olha, realmente. Em que momento ele julgou o próximo, essa colocação? No momento que ele disse que a escolha dele foi errada. Ah, que tipo, meio dizendo de forma velada que era momento de tomar vergonha na cara, ter um pouco mais de disciplina e acharia a sua essência e deixaria de ser homossexual, hein? Sim. Claro. E quando o dirigente justifica, olha, eu até gostaria de aceitar, mas as entidades não querem saber de promiscuidade entre os filhos da casa. Desde quando o espírito quer saber com quem você se relaciona? Com quem você dorme, né? Ou com quando você dorme? O que importa é o que você faz de bom pro outro. O que importa é o que você faz de bom? Pro outro. Pro outro, claro, olha aí. Louvado seja. Ana Maria Padilha, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Que vocês nunca se esqueçam que para chegar nas rosas sempre passaram pelos espinhos primeiro. Que vocês nunca se esqueçam que para chegar nas rosas, ou seja, ali na pétala da rosa, né? Sim. Vocês precisam passar pelos espinhos primeiro. Sim. A pétala da rosa ali seria aquele momento que a pessoa chega no cume, onde existe aquele exalar do perfume da essência. Exatamente. Olha. Muito bonita a sua mensagem final, viu? Muito obrigado, Ana Maria Padilha, por essa oportunidade de estudo com vós. Nós agradecemos igualmente. Que assim seja. Amém. Nunca se esqueçam que para chegar nas rosas sempre passaram pelos espinhos primeiro. A vaidade te faz acumular ferramentas que não lhe são úteis na prova.